3663, aguardando confirmação, saída do Israel, posição ótima. O 6319, prossegue portão 01, ok? Ótimo, é pra bote, é pra bote. Na escuta. É distancionado 01 7 1712. É que guardião 02, mantenha-se em condições visuais. Ajuste o altímetro 10 no meio, informe passando através de Pituaçu. 3319, bom dia, autorizada a linha de decolado 10, vento 170 graus, 09 nós. 02, confirma a procedência. Roxo, né, 6312, para acionamento na posição posterior, que é portão 62. Excelente, é bom, pronto, puxa. Conta para o posto, Roxo, né, 6312. Azul 4299, decolada ao 06, controle 120, décima 8. 208, 4299, obrigado. Via chegada a mar, desça para 2 mil pés, ajuste o altímetro 90, 16. Claro. Controle azul 4299, respondia. Azul 4299, contato radar na decolagem, suba e mantenha o nível 340. Saída da EL. 340 da EL, 4299. Siga. Tá, autorizado Guardião 02, não tenho contato radar com sua aeronave. Mantenha-se em regra de voo visual. Informe ao término de sobrevoo. Trip 5384, chame Centro Recife na frequência 12685, alterna 12545. Netuno 105. Chame nos canais previstos. O Netuno 105, o Tango 105, o Tango 18. 221, bom dia. Prepara a Goa Neto para a Goa Redando Copa. Pula 630, desça ao nível 050. Para o teste do SAM, 3304 com 081, a boa noite, 3 horas. Alterna Ribeirão Preto. Vivi ainda, ponto perdão no 02-95-6-3304. Autorizado via Índia, Bravo, ponto esperado no 02-1895, ajuste no 096, alterna 3304. Alterna 3-63, por favor. Alterna 3-1-2. 3-1-2, autorizado, busca com contato. Com contato, 3-1-2. Tanto 3663, por favor. Dado Guarulhos, 340, repenso Luno 0, Bridge, repenso Luno 6, decola pistão 0, curva direita, cena Israel, transição módica. Controle 120.8, cena 5023. 304, bom dia, autorizado, a linha de decolada 10, vento 170 graus, cena 09. Autorizado a linhar e decolar da 10, tá 3304. Centro Guardião 02, está visual com o aeródromo? Está visual com o campo? Chame tu e Salvador na frequência 118.950, cita instruções. 2-9-9 pode voar, pode voar. Mantém o perfil da saída azul 4299. Mantém o perfil, 2-9-9. O TP2 azul, por favor. Veste vitória da conquista. Recola a direita, saída arbor. Eleva após voa ao piloto. Após direto. Controle 20.8, cena 5032. Fazer 102, está presente, autorizado, direto parte do Graia. O vento no 80 graus, 10 nós, o ajuste no 096. Reporte solo controlado. Correto, é mais puxo. 3304, decolada azul no 3, controle no 208, bom voo. Controle somador 208, 3304, bom dia. 3304, passando 2000. Então 3304, contato radar na decolagem, submantendo nível 360, saída árvore. Saída árvore, 360, 3304. Em condições de visões, poderia voar árvore presente, senhor? Autorizado. Direto árvore, obrigado. Azul 4299, chame o centro Recife agora na frequência 1251, alterna 13395. A bordo, 3 horas de contornado nosso é Natal. Eu estou indo no metrô no 2, está se indo, vou te perguntar no 02, 85, ligar no 09. Sim, que postera 2,9,5,7, metrô no 2. Solo agora 1-4, livre corte. Ótimo. Controle 1-2-0-2-1-8, chama 5-0-5-6. Oxané 6312, autorizado a linha de decolada 10, vento 180 graus, 10 nós. 10, Oxané. Curitiba 360, autorizado, defesa do 21, após conforme plano, decola para o 0, curva direita, sai da foto, eleva, controle 20.8, sendo 5030. Estabilizado, igual, 630. 630, passador não completa o final do procedimento, chame em torre reservadora na frequência 118.95. 118.95. Salvador, bom dia, Gol 630, está estabilizado o final do ILS. Gol 1630, reporte baixar travado, ajuste no 016. Reportará. Oceano 6312, decolado 018, controle 120, decimal 8, bom gol. 08, obrigado, bom dia pra você, 6312. 16. Salvador, bom, hoje né, 6312, decola, você escuta, cruza, vira e seita. Senai 6312, contato um radar na decolagem, sube e mantém o nível de voo 350, saída a PUC. 350, pode falar, já me dá presente, senhor. Salvador, botão 3304. Da 3304, chama o centro Recife na frequência 1260, o terno 1288. Recife 260, 288, da 3304, bom dia. Xené 6312, Rui Romeu Fox 018. 018, obrigado, 6312. Yankee Delta Charlie. Siga aqui Delta Charlie. Yankee Delta Charlie, como recebe o controle? Direita 219, tu tem ciência da área proibida, confere? Voador 630, bom dia, livrando. Puro 630, taxi Alfa, é por 2210. CTR Salvador, caso necessite de informação alerta, retorne a esta frequência. Ao ingressar 20 milhas de Salvador, também retorne a esta frequência. Yankee Delta Charlie, frequência livre. Confirma o estado de pouso de retorno. Frequência livre. Apache Sky Contra 04. Tank após a TR-04, BPZ. O 9979, estado 08, que reporte para o outro SAC, está autorizado hoje. Xanã 6312, chama Centro Recife na frequência 12685, alterno 12545. Trip 522, eu não sei como número 2. Salvador, 3663, autorizado a linha de decolada 10, vento 170 graus, 07 nós. Salvador, 5221, após a rolagem do Airbus, já está na sua frente, autorizado a linha e manter cabeceira no 0. Fox, Fox está autorizado o sinal do procedimento. ILS X-Ray, pista no zero. Informe estabilizado, Fox, Fox. Siga. Pista no 1, bom dia, aguardando cópia. Para a saída da Elton, eles estão mortos. Mil pés, não ingresse na área proibida em Rank Delta Charlie. Estou em contato radar com sua aeronave. não tem o modo Charlie. Está acendendo para 1000 pés, confere? Salvador 3259 na posição 0359, autorizado, posição na América Metade. Marisa 35 0.8. Salvador 208, 3663. Salvador, bom dia, tá 3663, precisando 2000 pés. Tá 3663, contato radar na decolagem, sub mantendo 340, saída da EL. 340 da EL, 3663. Cidade de Leda por 3663. 60 grau, 079. Muito obrigado. Abro Ground, American 238. American 238, could you confirm your flight level to Miami? 350, American 238. Okay, I wish I could first extend it because it's flight level 350 is not available, okay? Is available. It's not available. I wish I could take the center, stand by to a security marker 238. Stand by, and I keep it. Decolado aos 3-2, controle agora 120, destino 8, bom voo. 208, obrigado, já volto. Olha o trip 5221, decolou na sua escuta, curvando direito. Trip 5221, contato radar na decolagem, submantendo nível 200, saída Arbor, perfil da saída Arbor. Perfil da Arbor. Quando possível, conquista direto. Certo. Nove sete nove, livre decolagem 1-0, vento 170 grau, 08 norte. Me torre na frequência 1-1-8, decimal 95. 2-4. Torre Salvador, Fox, Terra Fox. Fundi, aliás. Foxtrot, Foxtrot, bom dia, confirme o pátio após o pouso. Vai pra aerostático. 319, traço 4. Time é 319, está autorizado para Guarulhos. 360 a nível, decola da 10, substitutiva saída da Leda, Motiva, 817 Pedro 10, 30 Pedro 6, Brava Tel Zulu 3. Após decolagem, curva à direita, zona 5111 no transponder, 120, destino 8, acertamento do controle. Salvador, aqui o Azul 9978 no perfil da Dael. Do 9979, contato radar, suba para o nível 340, saída da Dael. Aqui 340 da Dael, a possibilidade de voarmos Leda? Mantendo o perfil da saída, temos aeronaves no mesmo, na mesma saída. Dael, mantendo o perfil. 4 horas. Índia Alfa, ponto de espera 118.995, altímetro marca 616, 198 a 3259. Índia Alfa, Índia, bravo, ponto de espera 9098. Miami, flight level will be 360 via Upper Zulu 20, confirm the route. Runway 10, normal departure, flock transition, after departure turn left, scope 5116 and prepare the approach 120, that's my way. Okay, I've cleared Miami via flight level 360, flock, Upper Zulu 20, on a non-flight plan route, left turn for the normal departure, 5116 and 120.8, I'm marking that, 20. Your departure will be normal and transition will be flock, Fox, Lima, Oscar, Charlie, Kilo. Yes, it's normal departure, flock transition, that's 20. It's correct, sir, come for second setup. Call for person, sir, next 6250, ação de edificação, chegada a Mar, desse mantendo 050. 4-1-4, contato radar, 55 milhas. VR Salvador, mantém o nível de voo no 30 em forma do ponto da descida. Segurança autorizado Manati, meu pai, decolando a nossa atmosfera, após decolagem, curva direita, aciona 0125 no transponder, 1208, a frequência do controle, vai que é cuidado. Tentando, 360. Dois a bordo. Comece táxi, 118.95, altímetro 16, sem bombom. 19, Lima tem cabeceiro no zero, bom dia. Bom dia, Lima tem no zero. Pague a Codelta, chama para o táxi. Serra Foxtrot, solo aos 39, libere a direita e chame o solo 219 via a Delta. Prosseguir via Alfa Juliette, contorno ao pátio, Lima, Mike, abaixo, na Quebec, chama a torre, Uno, Colô, 2995, para o cruzamento. Vento 1, 50, 089. Muito obrigada. Bravo Delta, prossiga. Isso agora, temos um tráfego para prosseguir para o pátio 5, aguarde para o início, por gentileza, Juliette, Bravo Delta. Esse Bravo Delta inicia de imediato. Sente, então autorizado, reporte na papá, Juliette, Bravo Delta. 259, decolador 41, controle agora 120, decimal 8, bom voo. 259 com controle, bom trabalho, um abraço. 50 informa ao término. Terra Fox, me escuta? Vai manter a posição na Lima, aguardando instruções, o câmera aeronave está saindo do parque 5, ok? Trip 5494, devido ao tráfego na posição de 10 horas 7 milhas rumo nordeste, passando nível de voo 1900. Cordial, bom dia, Salvador, está 3859, cruzando 2500. Estou 096, reposto na Oscar, no ponto 0 da Oscar. 9979. Câmbio Centro Recife, na frequência no 251, alterna 13395. 251-3395, obrigado amigo. Dá 3859, contato radar na decolagem, sube manter o nível 360, sai da árvore. Contato radar 360, árvore, só 3859, quando puder, solicita voar elefa. Sente agora. Dando. Confirma autorizado. Afirmativo, 1900, trip 5414. Chané 6250, desça para 3000 pés de ajuste altímetro 1016. Chané 6250. Juliette, Bravo Delta, só fique atento da nave, vai ingressar agora na Lima, vai prosseguir via pista, vai lá assistir os seus ataques. Chané 6250, velocidade indicada. 8 decimal 95 para prosseguir para o pátio 3, Juliette, Bravo Delta. Sim, 1219, Juliette, Bravo Delta. 7. Salvador, o trip 5221 para a conquista? Autorizado, trip 5221, direto conquista. Trip 5221 está autorizado, direto conquista. Oxê, eu já estou lá na conquista. Trip 5414, redução agora para 2309, número 2 na aproximação. O tráfego que o precede está com 2509 de Gauss Speed, é 4 milhas na sua frente. 230, número 2, 5414. Trip 5414 está autorizado 070. Trip 5414. 070, 0544. A Águia Delta reporte alinhado e pronto. Foxtrot, Sierra Foxtrot, só estacionar a frequência livre, bom dia. Delta livre, decolagem no 7, vento no 70 graus, 099. Autorizado para Aracaju, 090 nível, decola da 10, sai da Conte, após decolagem curva esquerda. 0172 é o código tração, 0120, decimal 8, é a frequência do controle, Juliette Bravo. Se pedir mais correto, chama quando pronto para o ataque. Gate 11, ready for push and turn. CSA push, come first, American 238. Okay, clear to push and say call to start. Metro 10, no meia, informe estabilizado, sinal do LS X-ray. O senhor tem condição de curvar para a dona? To start. Okay, standard procedure, American 238. 4, desça para 3 mil pés, triplo 5, 4, 1, 4, ajuste de altímetro 1, 0, 1, 6. 3 mil, com 1, 0, 1, 6, 4, 1, 4. Triplo 5, 2, 2, 1, chame o centro Recife na frequência 1, 2, 6, 0, até 2, 8, 8. Controle Salvador, papapá, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta. Regras de voo visual na escuta do controle, corredor axé, mil pés, ponto através fora da barra. É, autoriza proa direto de Manaus, senhor, mil pés. Afirmativo, está autorizado. Mike Eco Delta, confirme 500 pés ou mil pés? 1 ou mil pés. Autorizado. Caralho, não passará de grande presença, não, Mike Eco Delta. Controle, está 3859. 3859, voa Alerta. Subindo ao 360 e aguarda transferência. Eleva, sim. Meia 21, desça para 4 mil pés de ajuste, altímetro 10 no meia, sem identificação. Chegada, bom. C5-4, 1-4, redução para 1-9-7-0-9. 1-9-7-0, 5-4-4. Muito bom dia, Oceania 6311. Oceania 631, linha de decolagem separada? Sem dúvida, Fred. Sim, autorizada, linha aérea decolada 190, vento 170 graus, 089. Decola separada. Chama o centro Recife na frequência 1260, término 288. 3859 com Recife, 260, 288, que é um bom trabalho, até a próxima. Centro Xané 6250, completo final do procedimento, chame torre na frequência 118.95. 895, bom dia. Autorizado o procedimento 544, senhor? Passado, não. Afirmativo, estou autorizado, 354-14, 2.000 pés, ajuste altímetro 1-0, 1-6, forma estabilizada. 2.000, 1-0, 1-6, ajuste, cara. Boa tarde, bom dia, Xané 6250. Xané 6250, bom dia, continue a aproximação aguardando pista livre, ajuste no 0-6, tráfego já avistado. Né, 6250, livre pouso no 0, vento noite 0 grau, 08 nós. Livre pouso não, nós 0, 6250. Fez o 1 no decolar 251, no controle agora 120, decimal 8. 208, senhorita, graça, ótimo, dia, bom pouso aí. Controle, Salvador. 6311 do Oceanel, muito bom dia. Xané 6311, contato radar na decolagem, submanteu 360, saída da EL. Contato radar, 360, saída da EL, quando possível, senhor. Se voar da EL, a Xané agradece. Voo 648, aciona a identificação, via chegada, mar e desça para 2.000 pés, ajuste altímetro 1-0, 1-6. Zono, informe o término. Gente. Posição 4-4. Tribo 5414, chame torre, 118, decimal 95. 1895, 5414. 0, solo 53, libere a direita, chame solo 121, decimal 9. Libera a direita, 219. Torre Salvador, bom dia, o Tribo 5414, baixado travado, visual 1-0. Gente, aguarde pista livre, Tribo 5414, reporte da DA. Aguarde, reportará. Autorizado Leda, o Xané 6311. Melhor ainda, Leda, o Xané 6311. Feito, Xané. Está atualizado, 5414. Salve, bom dia, Xané 6250. 6250 para taxi alfa, chamando de brasileiro. 165. Pronto, copa? Bom, nono 65. Autorizado para Guarulhos, nível 360, decola da 1-0, contrapartida da saída da Elenda Módiva. Após decolagem curva à direita, prossegue via Pesulu 1-0, bridge Pesulu 1-6, Brava até o Zulu bridge. Aciona 5146, responder 1-2-0, destinal 8, a frequência do controle. Autorizado Guarulhos, 360, da Elenda Módiva. Eu pesulo no 0, Vídeo, pesulo no 6, Bravo Hotel Zulu, DCC 3. Declando da 1 no 0. 5146 transponder, 1208 controle, bom no 1 no 6. Posicionamento correto, chama como tu acha que eu puxo no 6. América, seu 3, approve the taxi via Manator, India and Alpha, hold point, tower. 1-9-6-9-9-5, redução para 2209, número 2 na aproximação. Sente, Mike Eco Delta, não tem um tráfego, vai formá-lo. O senhor tem frequência livre, 1, 2, 3, 4, 5 para coordenação, aguardo sua informação de pouso. A janela mantém a posição sobre a passagem ao América e após ingresso via Juliette para o 02. Muito obrigado. A 6311 foi a posição bridge. Bridge, 6311. O nome é 21. Autorizado 2 mil pés, gol no 621, ajuste altímetro no 0 no meio, forma estabilizada. Que passa? America 2386, you line up and take off your runway 10, wind 190 degrees, 09 knots. Line up and take off. Bravo 1165, puxa acionamento, portão 5. Bravo 1165, autorizado, puxa acionamento, obrigado. Câmara ataque, Bravo 1165. Sério, gol 648, desce para 2 mil pés, ajuste o time entrou no 0 no meio, informe final do procedimento LS X-Ray, pista 1-0. Reduza para 1809, o tráfego PSA está com ground speed de 180 nós, passando Duna, o Boeing 737-800. Firmo, o 641 está autorizado, curva à esquerda, informa quando estabilizado. American 238 is out of 2000 for 360. American 238, radar contact from departure, climb maintain flight level 360 on normal departure. 360 on normal departure, American 238. Flamengo 311, chame o centro Recife na frequência 1251, alterna 13395. Prossiga. Inicialmente para a região do pedágio, agora dando coordenação junto à torre. Utilizou o gol no 62. No 62 ano completo final, chame torre na